Este é um terminal que tem várias empresas, que tem produtos químicos, petrolíferos, que é o caso da Prio, tem também produtos, tem matérias-primas que servem, por exemplo, para o grupo CIDES, que é o clorito vinil. Vem no pipeline, que é o outro ponto do risco, não é? Vai no pipeline, mas estas empresas trabalham muito em segurança porque são empresas de defesa. E como são empresas de defesa, são obrigadas, portanto, a ter auditorias, ou mais que uma auditoria, por ano. Essas empresas trabalham muito bem em termos de segurança. Esperamos é que nunca haja nada, assim como já há muitos anos não há nada no, aqui no terminal. Até porque terminal estão ativos vários planos de emergência, não é? Claramente. Quando há um incidente numa empresa, além de ser ativado o plano de emergência interno dessa empresa, também há ativado o plano externo da IAPA, digamos assim. Do Porto Aveiro. Assim como outras empresas que sejam vizinhas e por causa do efeito dominó também têm que ativar os seus planos de emergência. Os riscos maiores, explosões e incêndios, como é o caso de hoje, não é? Os riscos maiores, há vários riscos. Mas, quanto a mim, o risco químico, portanto, é um risco que tem que ser combatido logo à nascença, digamos assim. Portanto, interfere com a saúde das pessoas, é para isso que nós temos que preocupar, em primeiro lugar, a segurança das pessoas. Quando chega uma autoescada, quer dizer que o fogo ainda não está dominado? Não, o fogo ainda não está dominado, mas deve estar quase circunscrito. Eu não posso dizer como é que está o fogo neste momento, porque o COS, o operacional, que poderá ter uma informação mais detalhada. Da sua experiência, os nossos bombeiros estão capacitados para... Os nossos bombeiros estão capacitados. Proteção Civil... Tem muita formação, mas, por exemplo, no caso dos bombeiros de Ilha, falta o tal veículo de especial combate a incêndios, para que a primeira intervenção seja uma intervenção forte, muito musculada e com qualidade. E que não mais seja qualidade. Necessário chamar de outros conselhos vizinhos, não é? É sempre necessário, porque eu sou a favor de... É preferível 20 veículos a mais que um a menos.